Ô, tempo bom. 1980 era bem louco. Vamos lá, assim ó. Filho da rua, Paraíba, do lado do trilho do trem. Cada milho empecilho pra gente se dar bem. Capucheta, muita treta, felicidade na laje. Curti rua, lambreta, mudreta e vileiragem. Tia Marina me ensinou a ler e escrever. E minhas rimas devem muito a você. Turma de baloeiro, vivenciada, quebrada. Na adolescência, competência só pra fita errada. Repetente na patente de mais ligeiro. Convincente e permanente, linhagem maloqueiro. Verdadeiro terrorista e no peito outra parada. De arteiro pra artista é uma longa caminhada. Desde pivete amo rap sem ideia torta. Sem idade ia no baile pra ficar na porta. Levanta a calça, arruma o boné, se olha no espelho. Quero ver você explicar esse olho vermelho. Eu só tinha 12 anos e o que depositamos, fiz nós sair na foto mesmo sem ter pose, manos. Tudo o que proseamos na época que escutávamos e incamositamos, transformando em realidade aos poucos. Nada como um dia após o outro, seja como for. Tem. Por mais que pedi grana pra mãe, era só um Zeblay dos tem. Ah, desculpa se o tanque foi bélico. 10 minutos de lucro, funk psicodélico do velho. VHS na sexta-feira à noite pra gravar uns clip. É yo, rap, os moleque bad. É black magic, é black magic. É, senhor tempo bom, sem tá aqui, parece que foi ontem.